Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Tudo bem, meu querido? Eu tô, e você? Como é que você tá? Tudo bem. Ah, olha, com essa intro aí, com Elton John cantando Rocket Man, a gente começa bem, né? É, se o Renzo Mora estivesse aqui, seria outra música. Ele acha que é perseguição do Fufunha, que o Fufunha persegue, essas coisas assim. Não é nada disso, não. É que o Fufunha é ordinário mesmo. A perseguição é um pouco maior, é do universo. É. O cosmos. Não, tô brincando, por favor. Das galáxias. Tô brincando, que tem grande chance de ele estar ouvindo aí, e é nosso queridão. Mas, pois é, o programa hoje, tá, eu acho que vai sair, espero que vai sair super legal. A nossa entrevistada logo mais entra aí, é a baiana Alex Leila, tá, escritora, e a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos começar então hoje com o garimpo de músicas. Vamos começar vamos com a década de 50, vamos lá? Vamos embora, vai, Fufunha. Coisa muito interessante que vai rolar. I don't know what to do, I'm so in love with you. I know I'm in love, I know I'm in love, I know because it's true. My heart is singing, ing, ing, ing. My heart is singing, ing, ing, ing. My heart is singing, ing, ing, singing out my love for you. I try to sleep at night, I put out every light. And what do I hear? But what do I hear? You know you guessed it right. My heart is singing, ing, ing, ing. My heart is ringing, ing, ing, ing. My heart is singing, ing, ing, singing out my love for you. Got a plan in view. I hope my wish comes true. That you love me so, that you love me so, that you'll hear music too. Your heart is singing, ing, ing, ing. Your heart is singing, ing, ing, ing. Your heart is singing, ing, ing, singing out your love for me. Marco Antônio. Essa maravilha de cantora, o nome dela é Ella May Morse. Essa canção de 55, não fez, foi chamada Sing, Sing, Ing, Ing, Ing, ou seja, cantando, ando, ando, ando. Ela teve outros sucessos, ela teve vários sucessos, mas essa que a gente tocou na íntegra não foi, foi realmente uma garimpada, assim, eu duvido que outra rádio no Brasil tenha tocado. No caso, um dos maiores hits dela, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, Money Honey, ou seja, amorzinho, dinheiro, né? Basicamente cobrando o cara de não ter troco, né? No bolso. É uma canção de 54, essa é a gente vai ver um trecho. Mas no caso, assim, ela é mais... Era mais amorosa, diríamos assim, a canção. Vamos falar um pouco da Ella May Morse. Ela nasceu em 1924, em 12 de setembro, faleceu em 1999, em 16 de outubro. Ela é de Mansfield, no Texas. Ela foi descoberta por um dos maiores band leaders, o Jimmy Dorsey, aos 17 anos, e trabalha... perdão, o que é? Ninguém falou. E trabalhou no primeiro LP da gravadora Capitol Records a ganhar disco de ouro. idolatrada pelos militares, né, fez vários shows beneficentes para as tropas. Aos 19 anos começou a carreira solo e já naquele ano chegou aos topos das paradas de sucesso num subgênero musical chamado Jump Blues, que era um blues mais rápido, com bastante saxofone, bastante presença de metais. Ela é uma pioneira, porque ela misturou jazz, blues, né, esse jump blues, a country music, e tem muitos críticos que até dizem que tem grande chance dela ter sido a primeira rocker, a primeira roqueira no planeta. Porque, só que o nome rock and roll não tinha sido criado, não tinha sido inventado. Ela parou de gravar aos 34 anos, mas continuou se apresentando até lá pelos seus 72 anos em bares de jazz de New York City e Hollywood. Muita gente até, como, né, ela começou, imagina só, ela começou tão cedo assim, e obviamente como não existia internet, acesso à TV também não, na verdade não existia TV quando ela começou, então muita gente até achava que ela era negra, pelo estilo assim, bem reto, estilo dela bem cool, assim, de cantar. E ela teve, foi uma das primeiras cantoras a ter sucesso tanto com as plateias negras como com as plateias brancas nos Estados Unidos. Ela morreu de parada respiratória aos 75 anos de idade, deixando 6 filhos de 2 casamentos. Ela pode ser ouvida em filmes como Alvorada da Alegria, que é um filme com a Ann Miller, Fantasmas da Fusarca, com Lon Chaney Jr., no suspense Plano Infernal, com o então galã Vince Edwards, que é o futuro Ben Casey, uh-huh. Ben Casey, né, do seriado dos anos 60. Vamos tocar um trechinho do Money Honey, por favor? You know the landlord rang my front door bell. I let it ring for a long, long spell. I went to the window and peeked through the blind and asked him to tell me what was on his mind. He said, money, honey, yes. Money, honey, yes. Money, honey, if you want to stay here with me. Now I was clean as a screen and so hard-pressed. I called the man that I love best. Money Honey. Não, maravilha. E tu já vê que era meio rock and roll sem saber, né? Era. É pioneiríssima, além de lindona. Então, Ella Mae Morse. Vamos pros anos 60, querido? Vambora. Uma pessoa que tu gosta um pouco. Não, gosto. Conhece um pouco da carreira. Gosto muito. Vai, Fofão. Vamos lá. What is romance without the one you love? It's heartbreak and misery without the one you love. You'll fool yourself and say that I'll forget him, and knowing all the time that it's not so. You play the lonely role of Pagliacci, crying on the inside and hurting that much more. Life can seem so cruel without that one you love. You're like a dying rose in summer without the one you love. One telephone call, one line or so could mean a world of difference. How much you'll never know. But a life can seem so lonely, so lonely without the one you love. Oh, one telephone call, one line, write me one line or so, could mean a world of difference. Just how much you'll never know. so lonely without the one you love. Lonely without the one you love. Eu não posso falar o que eu gosto mais de Aretha Franklin, a Lady Soul. Eu gosto de tudo. Olha, na boa, essa canção, sem comentários, uma canção de 62, foi a primeira canção que ela compôs. Ela tinha 20 anos. Né? Então, sei lá. A Say a Little Prayer também é fantástica com sim, ela tem mega hits, né? A maior diva da revista Soul Music. Essa canção aí, a pessoa ouvindo e até, né, a letra, que ela está basicamente falando o sofrimento que é estar sem a pessoa que ela ama, né? Tu esperaria uma pessoa, sei lá, no fim da vida estar cantando, né? Então, chega a doer. Exatamente, é de uma sinceridade, é de arrebentar o coração mesmo, é verdade. sem pieguismo nenhum, né? Essa canção de 62, um dos maiores sucessos dela, uma carreira cheia de sucesso. A gente vai tocar daqui a pouquinho uma canção mais alegre, que é uma canção de 68, canção Think, que até ela aparece como atriz e canta no maravilhoso Blues Brothers, The Blues Brothers, os irmãos Cara de Pau, né? No caso, falar um pouquinho, a gente já tinha a rádio gosta muito dela, né? Tu adoras ela, obviamente. Adoro. E a gente já tinha tocado até no outro programa uma outra canção dela, Obscura. Mas tá, então só chover um pouco uma olhada. Ela nasceu 25 de março de 42, ou seja, ela tem 76 anos. Ela nasceu em Memphis, Tennessee, né? A rainha da soul music. A Rita Louise Franklin, o nome dela, de batismo, começou a carreira cantando gospel numa igreja em Detroit chamada New Bethel Baptist Church. Pra variar. Batista. Isso, pra variar. O pai dela era apenas o pastor de lá, o C.L. Franklin. Extremamente rígido e ciumento, e ela supostamente teve uma relação até bastante conturbada com o pai. Em 1960, ou seja, com 18 anos, ela decidiu embarcar numa carreira secular, ou seja, uma carreira como cantora, não de necessariamente de canções evangélicas, canções protestantes ou canções cristãs, né? Gospel, né? Isso, ela saiu da área gospel, ainda imaginando aí um rebu na família, né? Quando ela, vou fazer uma carreira secular, ou seja, canções românticas aí para os terrestres normais. E ela começou gravando pela Columbia Records, mas só conseguiu sucesso mediano naquela gravadora. E daí, depois ela foi em 67 para Atlantic Records, e daí começou a ter bastante sucesso. Daí, né, vieram canções depois do Respect, né, que You Make Me Feel Like a Natural Woman, Spanish Harlem. Vamos tocar um trechinho da Think, por favor? Vamos, mas eu quero primeiro... Você percebe, ô Marco, e não sei se tem alguma relação ou não, mas todos os grandes cantores negros vieram do cinturão da Bíblia, do Sul Profundo. Sim. Eu acho que essa ideia de tu reprimir sentimentos quando tu tá meio que um vulcão de emoções, né? Todo aquele cenário, aquele contexto todo, né? E daqui a pouco tua única saída ser colocando a voz, né? E ela, por exemplo, ela também é compositora, né? Como eu já falei, né? Que muitos desses cantores não eram compositores, ou seja, daí tu sente direto aquilo dela. Ela tá largando a alma, né? Tem já que a gente citou no início, brincando, o Renzo, né? Ele quando escreveu sobre o Frank Sinatra, né, uma coisa que ele disse algumas vezes em entrevista foi o quê? Que era o lance, o que diferenciava o Frank Sinatra de muitos outros era o quê? Biografia, né? E eu acho que muitos desses cantores de soul tinha uma biografia. Então, aquela palavra que a gente usa, que tem em português, que eu acho ótimo, que é intérprete, né? O cara está interpretando, e como é que a pessoa, de repente, interpreta melhor? O que ela está cantando, quando o papel que ela esteja fazendo tem a ver com a vida dela. Quando, né, a dor é genuína. Exatamente. Isso. Vamos lá, não tem como dizer que não é, não, no caso dela. Vamos lá para o 5, por favor, querido. Versão original de 68. You better think. nada que possa definir a Aretha. É uma maravilha. Essa canção é meio que irmã de um grande sucesso dela chamado, de um sucesso dela no Brasil, que foi maior, que é a Respect. É meio irmã, assim, em espírito até, né? Basicamente ela está falando que ela quer ser respeitada, e no caso mais específico dessa fim, que ela está mandando o cara parar para pensar, porque senão ele vai perder o trem, que é ela. Então, vamos lá. Sei lá, é muita coisa. Só citar algumas, né, alguns filmes que ela pode ser que ouvida também. Ah, vale dizer que em 98, num show, acho que foi de Grammy, se eu não me engano, no Grammy daquele ano, em 98, ela cantou até Nessun Dorma, olha só, porque o Luciano, substituindo o Luciano Pavarotti, daí tu imagina o nível dela, quer dizer, ela canta em tudo, pode cantar em tudo que é gênero, até disco music, ela cantou matando a pau sempre, né? Ela pode ser ouvida em filmes, né, como eu falei, né, Os Irmãos Cara de Pau, também O Reencontro, Procura-se Susan Desesperadamente, um filme que eu adoro dos anos 80, em inglês era Sena Mos Fire, no Brasil era O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, De Volta às Aulas, com grande, que Deus o tenha, Rodney Dangerfield, e Nada em Comum, que é um filme que eu amo também, até tem um pôster até, que é com Tom Hanks e o Jackie Gleason. Então, vamos para os anos 70? Vamos embora, vai lá, Fufanha. There's a lot of ways to go, and a lot of things we never said. Ready and waiting, anticipating, looking ahead. Let me see beyond your smile. Tell me before I fade. Vai, Marquinhos. E aí, pois essa canção aí, já estamos na década de 70, da grande Kiki D, né, o nome da canção é In Return, seria algo na linha de Em Troca. Ela tá basicamente cobrando, já que ela deu amor pro cara, que ela quer reciprocidade. A canção é de 77. O sucessão dela mesmo fora do Reino Unido, o único mesmo, foi Don't Go Breaking My Heart, né, que é de 76, que ela fez, né, uma música, meio que uma homenagem, uma brincadeira com os sons da Motown, e com as duplas, tipo, a gente até comentou ontem, o grande da Tammy Terrell com Marvin Gaye. Então, a música Don't Go Breaking My Heart, que a gente vai ver um trechinho, né? Claro, chovendo molhado, o pessoal tudo conhece, mas de qualquer forma, foi meio que uma homenagem a esses duetos, esses duos. Então, o que eu posso falar da Kiki D? Ela nasceu em 47, em Bradford, na Inglaterra. O nome dela é Pauline Matthews. Ela já começou com 10 anos de idade, ou seja, em 57, ganhando um talento, um show de talentos na região. Ela entrou no mundo do show business aos 16 anos, ou seja, em 63. O Elton John é grande fã dela, porque produziu o single e cantou com ela, né, o Don't Go Breaking My Heart. Ela fez 71 anos, há pouco mais de um mês. Ela se tornou a primeira artista branca da Inglaterra a gravar pela poderosa gravadora Motown, isso em 1970. Ela pode ser ouvida em filmes como The Legacy, no Brasil era Convite à Morte, um filme com Sam Elliott, foi um dos filmes que colocou no mapa o diretor já falecido, né, no caso Richard Markland, que mais adiante ele fez O Retorno de Jedi. Ela também pode ser ouvida em Loucos de Darnó, um filme dirigido, muita gente não sabe, mas é uma comédia dirigida pelo Sidney Poitier. O pessoal, quando pensa no filme, obviamente pensa na dupla engraçadíssima, Gene Wilder e o Richard Pryor, né, fizeram até depois mais filmes juntos, baseado no sucesso desse Loucos de Darnó. Numa comédia romântica também chamada Don't Go Breaking My Heart, ela pode ser ouvida. No Brasil o título era Magia do Amor, é um filme com Anthony Edwards. O Anthony Edwards é aquele ator americano mais conhecido pelo Plantão Médico e por ter sido o parceiro que rouba todas as cenas do Tom Cruise no Top Gun. Depois do sucesso dele no Top Gun, ele fez filmes como protagonista. Um deles foi esse Don't Go Breaking My Heart, que é um filme feito no Reino Unido. Ah, uma coisa interessante, vai gostar de saber, a Kiki D foi backing vocal, sabe de quem? Da Dusty Springfield. É mesmo? É. Então, pior que até que faz sentido, né? Elas até têm alguma coisa a ver. Comum. Vamos tocar então um trechinho do Don't Break My Heart, só pra chover uma olhada um pouquinho. Boa, viu? É adorável, né? Eles obviamente não tiveram nenhum relacionamento amoroso, mas se gostam muito. Eu tô falando isso porque nos anos 70 também teve a dupla aquela Sony e Cher, né? Os dois casados fizeram aquela Got You Baby, que eu acho uma chatice de música. Pra tu ver, então, os dois se amavam e fizeram aquela chatice. E esses dois aí, grandes amigos, e fizeram essa maravilha, Don't Go Breaking My Heart, que apesar de não ter um ritmo disco, tocava muito nas pistas coloridas das discotecas. Então, vamos para os anos 80, então? Vamos embora, peraí. Vamos lá, por favor. Peraí que nós já vamos para os anos... 80, por favor. 80. Canção de da virada 80-81. Vai lá, Fufunha. she tell you it's over? Did she throw you out in the night? Here you come to your other lover, thinking that a reckless heart will get you high again. But I changed the number on my telephone. You won't find me when you come calling. And I say it's a mistake. Né, uma canção da virada de 81, o nome é Mistaken Identity, ou seja, a confusão na identidade, a identidade trocada. Basicamente a letra fala da expectativa que às vezes a pessoa tem quando se relaciona com outra, basicamente esperando que o outro seja de um jeito e acaba até se frustrando por não ser do jeito que a gente esperava, né? Que o outro esperava, no caso. O único mega hit dela mesmo no Brasil, dessa cantora, Kim Carnes, né, não tinha falado o nome, foi Betty Davis Eyes, né, e no mesmo ano, no caso, um pouquinho depois ela escreveu a música, a música foi escrita em 81. Não, teve outro, depois se você tocar essa eu não, vou te mostrar. Não, teve também uma, eu sei de uma canção que fez certo sucesso, da criação da Flashdance, I'll Be There Where The Heart Is. Não, mas foi uma, não, sucesso, foi, né? Foi uma que Smokey Robinson fez pra ela, que tocou até cansar aqui. contato, me mostra, então, até mostra, porque mas... eu não... olha, ela fez até parceria com o Kenny Rogers, teve um sucesso mediano, né? Ela é adorada pela Barbara Streisand, pelo James Ingram também. Ela, no caso, nasceu em, 20 de julho de 1945, em Pasadena, na Califórnia. E vale dizer que a canção Betty Davis Eyes ficou em 81 nos charts da Billboard, né, no hit parade da Billboard, por 9 semanas. Né, ganhou Grammy de melhor canção e melhor disco do ano. Ela, uma coisa interessante, que ela teve um tributo feito para a Betty Davis, né, a mega atriz famosa por gostar de um trago e por abrir a boca e expressar o que passava na cabeça, que faleceu em 89, teve um tributo antes dela falecer, que imagina só a tensão da Kim Carnes cantando na plateia a própria Betty Davis, né? Como a Kim Carnes continua viva e gravando, então se deduz que a Betty Davis gostou. Deixa eu ver, ela também fez parte aqui em Carnes do grupo, aquele grupo, né, do USA for Africa, né, cantando We Are the World. Ela pode ser ouvida num filme que eu tenho certeza que tu gostavas muito, que era aquele Vanishing Point, Corrida contra o Destino. Sim. É, ela tem canção naquela trilha, no Flashdance, como eu falei, no Spaceballs, no Brasil era SOS, tem um louco no espaço, aquele filme com o Mel Brooks, com e do Mel Brooks, satirizando essas óperas espaciais, os space operas tipo Guerra nas Estrelas, né? A Tentação Perigosa, também, que é um filme em inglês, o nome era Impulse, é um thriller erótico dirigido pela Sondra Locke, aquela que foi namorada do Clint Eastwood. É um filme até bem bom. E outras trilhas. Toca um trechinho, vamos só para eu me lembrar burramente que eu não... Eu vou tocar o Betty Davis Eyes e eu deixo para tocar no final. No final, tá. Vamos tocar um trechinho do Betty Davis Eyes aí também, chovendo molhado um pouco. Lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand up size. She's got Betty Davis eyes. Marco Antônio, sua convidada já está no ar. Já. Maravilha. Só agora que eu notei, e não foi de propósito mesmo, gente, que a seleção hoje musical dos anos 50, 60, 70, 80, tudo com cantoras, né? Então, não foi proposital, mas tudo bem, uma boa intro. Então, assim, preparando a entrevista. Muito bom. Eu quero agradecer a presença da Alex Leila. Ela é uma escritora de grande talento. Ela nasceu uns 800 quilômetros de Salvador, na Bahia, mais precisamente na cidade Bom Jesus da Lapa, com cerca de 85 mil habitantes hoje em dia, uma cidade banhada pelo Rio São Francisco. Ela é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com uma tese chamada Infinitamente Pessoal, Modulações do Amor em Caio Fernando Abreu e Renato Russo. Falar alguns dos trabalhos dela. Ela escreveu Urbanos, em 97, Obscuros em 99, fez parte de uma antologia chamada 25 Mulheres que Estão Fazendo a Literatura Brasileira, foi lançada em 2004, um romance chamado Henrique em 2001, Primavera nos Ossos, que é de 2010, uma antologia chamada 50 Versões de Amor e Prazer, que é de 2012, Chuva Secreta em 2013 e Não Se Vai Sozinho ao Paraíso em 2016. A obra dela é meio pautada, assim, como é que eu posso dizer, sem querer simplificar muita coisa, mas por um intenso sentimento de introspecção, a gente observa uma grande influência do escritor Caio Fernando Abreu, que é um escritor, né, gaúcho, falecido, também tem grande influência da Ana Cristina César, que era uma niteroiense ligada à poesia, chamada Poesia Marginal, que se suicidou aos 31 anos. o argentino Julio Cortázar, e também tem uma conexão direta com o rock dos anos 80, sobretudo R.E.M., The Smiths, Chrissy Hynde, né, aquela a líder dos Pretenders, e também, obviamente, Legião Urbana. Falando, obviamente, porque a gente tinha citado no início lá a tese dela, né, que tinha, que analisava Caio Fernando Abreu e Renato Russo. Então, eu queria dar as boas-vindas para a Alex Leila, desculpa ter gasto tanto tempo, mas é que ela tem muito trabalho, apesar de ser jovem. Tudo bem? Olá. Alô? Oi. Oi, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Ah, tá tudo bem, querida? Bem-vinda, tá? Ah, obrigada. Tudo tá. Bem, sim. Tudo bem. Querida, vamos começar pelo início de tudo mesmo. Fala um pouquinho da tua infância. Aqui não é divã de psicanálise, mas a gente está tentando aqui entender, a gente tenta entender as pessoas que a gente entrevista, como é que tudo começou. Me fala assim como é que começou a Alex Leila. Olha, eu comecei, eu acho que a consciência de escrita, de gostar desse jogo criativo, de literário, acredito que tenha sido já durante a minha alfabetização. Uhum. Quer dizer, na minha casa sempre houve o gosto, o cultivo pela questão da leitura, né? Okay. Então, normalmente, assim, eu tenho lembrança de visitas de adultos que eu e minha irmã mais velha seduzíamos para ir pro quarto para ler histórias para a gente. Então, quando eu fui alfabetizada, eu me lembro dessa sensação boa de independência, de poder ler esses livros sem precisar mais de ninguém para mediar esse processo. Tá. Lembra do primeiro livro que chegasse a ler ou não? As pessoas liam aquelas histórias infantis mesmo, lendas de... Não, mas por conta própria. Por conta própria, lembra do primeiro livro que você adquiriu ou que você lá pegou na biblioteca? Sim, eu me lembro, porque é aquele de Cecília Meirelles, O que se diz, o que se entende. Eu me lembro bem porque eu demorei muito de conseguir ler. É porque mesmo? O processo de alfabetização é um processo longo, né? Primeiro a gente vai juntando as palavras e tudo. Eu me lembro bem da sensação de tentar ler esse livro e achar que as palavras cantavam. Hoje em dia eu acho que isso aconteceu por causa das rimas. O livro é todo rimado, é em versos, né? O que se diz, o que se entende, não. Acho que eu me passei aí. Não é esse livro, não. É aquele livro de Cecília Meirelles, que são poemas para criança e que é o isto ou aquilo. Isso ou aqui. Isto ou aquilo. Ou se põe a luva, ou se usa anel, ou se usa... Enfim, tinha aquela história da gente ter que ficar escolhendo todo tem dia alguma decidir, coisa, né? E aquilo me fascinava. Meio assim que uma introdução aos dilemas da vida, né? Exatamente. Acredito que isso também tenha chamado a atenção. E eu acompanho nos meus sobrinhos, que eu sempre dou livros de presente, eu sou assim, a tia chata que só dá livro. E eu tenho 7, 8 sobrinhos. Uhum. E eu sempre procuro dar esses que me cativaram no início, né? Ah, então eles sabem, nas datas festivas, eles sabem que eles não vão ganhar brinquedos, que eles vão ganhar livros. É, mas eles não ganham brinquedos de todo mundo. Eu fico assim como a diferentona. A tia diferentona que vai dar livrinhos. Uhum. Mas você sabe que as crianças gostam de livro. É algo que sempre me chama atenção. Eles gostam, se juntam para um mostrar ao outro o que foi que a tia lhe deu. Eles me chamam de tia Lé. Mas não sei porquê, você vê isso também em bienais. Eu vejo muito em espaços como essas mega livrarias, Cultura, Saraiva, que tem espaço para criança. A gente vê, assim, normalmente as crianças com interesse enorme em livros. E aí não sei o que é que acontece, que quando chega na adolescência é um fosso aí, um desinteresse, uma apatia. Eu dou aula para público de letras, por exemplo, e eu fico espantada como as pessoas são desinteressadas pela leitura. Ah, inclusive gente na área de letras, né? Pois é, na área de letras, que é o que me chama mais atenção, porque a pessoa escolheu, ou pelo menos eu parto do princípio que ela tem escolhido, que ela não esteja lá obrigada, até porque não é uma profissão. claro. rentável e que chame assim, a atenção em termos sociais, em termos de prestígio na sociedade, né? Mas ser professor de língua portuguesa e literatura. Alô? Oi. Oi, eu acho assim, curioso que você precise, às vezes, usar de ameaças, expedientes, assim, para que leiam o texto na próxima aula. Olha, a minha área é cinema, né? E depois que eu fiquei sabendo que nos últimos... fizeram uma pesquisa em faculdades de cinema nos Estados Unidos e diz que mais de 35% dos alunos das faculdades de cinema não sabiam reconhecer fotos do James Dean e da Marilyn Monroe. Então, eu acho que dá para fazer um link com essa, com isso que você está falando, né? Ou seja, por que, que escolheu a área se não tem interesse por ela? É. Né? Então, isso é uma coisa curioso, assim, muito curiosa. Para não dizer tétrico e trágico. Mas, assim, ó, fala um pouquinho como é que foi escrever o seu primeiro livro, né? E dessa, a gente pode ir indo e voltando no tempo, tá? O que me interessa é como é que descobriste a obra do Caio Fernando Abreu, do Renato Russo, claro, imagino, por causa dos sucessos das músicas deles, do grupo Legião Urbana. Mas como é que o Caio Fernando Abreu entrou na tua vida? O Caio Fernando Abreu foi eu conheci a partir de uma amiga jornalista. No período eu me casei em Bom Jesus da Lapa com 17 anos. Foi meu primeiro casamento, que não foi uma relação muito feliz, mas com isso eu me desloquei para Maceió. E lá eu conheci essa amiga minha jornalista, que já era uma pessoa com uma biblioteca muito ligada àquelas primeiras publicações da Editora Brasiliense, não sei se você se lembra, marcou profundamente, assim, em final dos anos 70 e 80 no Brasil, com aquelas publicações cantatas, né? Cantatas literárias da Brasiliense. Eram livros, normalmente, traduções, primeiras traduções de autores como... aquele Verlaine, enfim, tinha assim, uma série de até letristas, como Jim Morrison, Louise, que você não costumava ver em livro, tinha traduções de letras deles, né? E publicou no Brasil Leminski, Caio Fernando Abreu, Ana Cristina César, entre outros, assim, Leducha, entre outros. Vamos dizer, ícones desse período, né? De escrita, música e performances artísticas desse período. E ela tinha muitos dessa coleção. Então eu comecei a pegar, o que me chamou a atenção, o tipo de capa, eles eram uma edição especial que você podia carregar facilmente para qualquer lugar. Não chegava a ser de bolso, mas era um livro, vamos dizer assim, portátil, muito fácil de se enfiar numa bolsa ou num casaco. A meio caminho, né? A meio caminho. Então eu comecei a pegar emprestado esses livros e eu me lembro que ela me emprestou o primeiro livro de Caio Fernando Abreu que eu li na época, que foi O Ovo Apunhalado. Ela me emprestou O Ovo Apunhalado e Morangos Mofados. Estamos falando que ano mais ou menos? Estamos falando mais ou menos 96? Não. Eu estava em Maceió em 91, 92. Ok. Mas esses livros aí são dos anos 80. Eles marcaram... Não, sim. Eu sei que eu estou perguntando quando é que esse período, quando foste... quando leste o primeiro livro dele. Eu estava tentando chutar mais ou menos um ano para lá, tinha me casado. Mais ou menos 91, 92. Ok, ok. Tinha me casado muito jovem e já estava me separando. Ah, tá. Então estava num processo assim meio de como é que a gente pode dizer, de tentar, de incompreensão com essa rapidez com que eu me casei, me separei, estava numa cidade onde não tinha amigos, não conhecia quase ninguém e fiz amizade com essa jornalista, inclusive dedico a ela a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado, porque foi ela que me apresentou a Caio Fernando Abreu. A partir daí eu estabeleci uma relação assim, muito forte com a escrita dele, porque eu achava que aquele tipo de escrita era o tipo de universo que eu queria abordar nos meus livros. Tá, me diz uma coisa, só uma coisinha, me diz assim, desculpa te interromper, assim, mas só para uma coisa que está batendo há horas na minha cabeça, assim, por que este mundo, né, assim, tem a ver um pouquinho com esse lado mais, quase que mais marginal, ou me parece que os personagens não estando muito confortáveis, parece, na própria pele, ou tentando ficar mais confortáveis, essa carga de melancolia, por que que te atraísse por esse lado, assim? Eu acho que esse universo em que mistura poesia, eroticidade e até contos muito fortes com um corte muito, assim, vertical na questão da loucura, da solidão, uhum, né, da incomunicabilidade, do isolamento. Então, eu acho que o tratamento poético e, ao mesmo tempo, diferenciado com a linguagem pop, vamos dizer assim, uma linguagem com referências intertextuais que tinham muito a ver com o que eu estava buscando também na época. Porque Caio Fernando Abreu é um escritor que a gente pode dizer que tem essa referência pop, né? Uhum. De cinema. Extremamente contemporâneo. Exatamente. Então, acho, uhum, que isso me chamou a atenção. Embora eu já tivesse também outros escritores por quem eu era apaixonada, mas eram mais distantes do universo, como André Gide, Jean Genet, eu já lia nessa época. Uhum, uhum. Thomas Mann, eu estava começando a ler os primeiros livros dele. O Plínio Marcos dele. Também, ou não? Plínio Marcos eu só li bem depois. E diz uma coisa, és o tipo da pessoa, que, pelas suas influências até musicais, tu escreves escreves ouvindo música ou não? No processo de... Eu tenho dois processos que eu considero, assim, complementares, né? Fala um pouco deles, tem, por favor. Tem um processo que normalmente é quando as ideias ou imagens ficam, assim, na cabeça borbulhando. Muita gente costuma chamar essa parte de inspiração, né? Tem até escritores que costumam fazer referência a uma voz que fica na cabeça, e aí, uhum, o público acha que a gente é esquizofrênico. Mas seria uma referência a uma espécie de obsessão criativa, né? Aquele momento em que você realmente sente que você tem que parar e escrever, que já existe um acúmulo de questões. Desopilar, né? Oi? Desopilar. Exatamente. Uhum. Nesse momento, para mim, é crucial ter música, café e cigarro. Eu tenho uma certa dependência até desse processo. O que não implica dizer que eu não tenha escrito, tomado anotações em ponto de ônibus. Eu trabalho numa cidade próxima, Salvador, então, uhum, me desloco 3 a 4 vezes por semana para as minhas atividades de professora e coordenadora de um curso de pós-graduação atualmente. Então, eu, claro, estou esperando a universidade tem transporte próprio. Então, eu estou, às vezes, esperando, estou escrevendo ali, tomo anotações no celular, ando sempre com blocos. Isso, claro, não impede. Quando eu viajo, eu estou sempre com o meu diário, eu escrevo diário. E, muitas vezes, e nesse diário, há espaços em que eu anoto ideias, imagens, às vezes frases inteiras que aparecem, assim, sobre determinadas subjetividades ou visões de mundo que eu ainda não sei exatamente no que vai dar, mas eu anoto para depois transformar isso em alguma coisa. Mas, de modo geral, assim, digamos, esse processo ideal em que você tem um tempo e tem condições em casa para, assim, abrir o computador e escrever, eu coloco uma música, tenho trilhas sonoras para cada livro meu, eu gravei trilhas sonoras para desenvolver esse processo. Agora, tem um outro processo que eu considero complementar, que é o processo de revisão. Que no momento em que eu estou anotando as ideias, as imagens, frases soltas, eu procuro não interferir muito no sentido, assim, de censura. Eu vou anotando tudo. Entendi. E depois é que eu processo tudo isso. Aí sim vem uma revisora, vamos dizer assim, uma leitora, a primeira leitura dos meus textos. que sou eu mesma, e aí vem o processo de cortar, às vezes... Tá, e como é que é a relação desses dois, dessas duas pessoas, como é que é a relação, elas brigam muito, né? Porque eu imagino, eu estou te perguntando porque imagino que a primeira pessoa, no caso, escreveu um monte de coisa, a outra tem mais ou menos, não vou dizer censurar, mas ela vai limando, né? Ela vai editando algumas coisas, ah não, isso aqui não deve entrar. Acontece um conflito aí ou não? Às vezes acontece, mas aconteceu mais, eu acho que na minha, vamos dizer assim, dos 20 aos 30, porque existia um apego. Eu acredito que literatura seja uma coisa para velhos, no sentido de que a gente vai desenvolvendo esse fio crítico a respeito do que a gente quer escrever com o passar do tempo. Você pode ver que podem existir gente na poesia até 17, 18, como acontece com Rabot, ou 24 anos, como acontece com Castro Alves. A poesia tem uma atmosfera de relação, de síntese, de insight com o mundo que promove mais os gênios cedo. Mas o processo do ficcionista, romancista, contista, eu acho que ele é mais demorado. E normalmente isso vai acontecendo com o tempo, né? Então, quando eu tinha de 20 a 30 anos, eu me recordo de ser pego de textos que pedaços de textos, talvez mesmo até textos inteiros que não iam para lugar nenhum, mas que eu tinha um apego porque, na verdade, aqueles textos funcionaram em determinado momento como um espaço de expressividade. E aí, ligado a questões pessoais, questões sentimentais, na época eram importantes para mim, né? Mas depois que eu comecei a separar de uma maneira mais organizada, diário, daquilo que eu queria explorar em ficção, isso ficou menos apegado. Então eu tenho mais condições hoje, mesmo que ache bonitinho, de tirar. Eu estou escrevendo uma trilogia, né? Ah, é? Que, sim, e o primeiro livro foi esse, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. Ele tem uma continuação num outro livro que eu terminei de escrever agora, que se chama Juliano Borelli, é o nome do personagem principal. E tem um subtítulo, O Mal Não Tem Asas. Ele é um... Mal Não Tem Asas? O Mal Não Tem Asas. Uhum. Ele é um oposto do personagem principal de Não Se Vai Sozinho no Paraíso. Funciona como uma espécie de clone. Clone, assim... Clone no sentido de sombra, né? Aquilo que o personagem de Não Se Vai Sozinho no Paraíso se chama Mikael. Tudo aquilo que ele rejeita e que ele considera negativo, maligno, vai ser trabalhado nesse outro personagem que se chama Juliano Borelli. Quase como dois lados opostos, dois lados de uma mesma moeda, né? Isso. E os livros são interligados por uma busca dos personagens por esse livro, que é um livro imaginário, inventado, e que se chama Livro Real e que teria as respostas para a origem da vida, por que estamos vivos. Então existe um grupo de pessoas que vão aparecer. Essas perguntas filosóficas que a gente nunca vai saber a resposta, né? Exatamente. Mas que precisamos perseguir ainda assim, por mais paradoxal que seja. Tá. Assim, ó, porque isso nos faz gente, né? Como é que é? Não ouvi, desculpa. Porque isso é essa busca que nos faz gente, né? Que certamente, nos diferencia dos certamente. Demais. Na verdade, não é nem o que a gente vai achar, né? Mas é a jornada, né? É, muitas vezes a jornada que nos coloca em outra dimensão mesmo da vida, né? Eu vou citar sobre o que é dois dos teus livros, tá? Pro pessoal que não leu. Então, assim, o Primavera nos Ossos, por exemplo. Eu amo esse título, eu me lembro que a capa achei lindíssima, tá? E basicamente a história de Luísa, né? Eu tentei resumir, assim, sobre o que é. É uma bem-sucedida profissional da área de publicidade na Bahia, da primeira grande paixão dela, que é um rapaz chamado Michel. Ela casou com ele durante alguns anos, mas ela nutre uma obsessiva atração por ele, apesar dele declaradamente se interessar apenas por homens. Esse, assim, resumindo, né, Primavera nos Ossos. E daí não se vai sozinho ao paraíso. Desculpa, perdão. perdão, Não Se Vai Sozinho ao Céu, é uma espécie de road novel, né? Ou seja, como tem road movies, né? Filmes de estrada, tipo assim, um romance de estrada com o protagonista que vai ao Vale dos Suicidas, né? Eu me lembro quando eu estava me inteirando da história, Vale dos Suicidas, aí, acho que dá para dizer que é uma espécie no espiritismo, até apesar de eu não ser nem perto expert, seria um umbral, né? Mais ou menos aquela sala de espera, né? Meio que um purgatório para os seres que não aproveitaram bem a vida. Mais ou menos isso, né? Ou não? Na verdade, o Vale dos Suicidas seria um lugar imaginário, mas que é perseguido por alguns personagens. Uhum. Ele existe, ao mesmo tempo não existe, no sentido que você tem que primeiro ir nessa cidade, que também é uma cidade que eu inventei, ficaria entre Ilhéus e Canavieiras, no sul da Bahia. Uhum. É uma região muito bonita aqui da Bahia. Acho que é a região mais bonita da Bahia, o sul. E entre Ilhéus e Canavieiras eu localizo essa cidade, se chama Nossa Senhora das Entranhas. Lá teria uma ilha chamada Ilha do Delírio, que tem, justamente Ilha do Delírio, porque ela tem essa perspectiva de transformar as projeções, as demandas espirituais. Mas no caso, o protagonista está indo, ele está fazendo essa jornada porque ele está tentando entrar em contato com um amigo que se suicidou, correto? Exato, e ele acha que esse amigo pegou o livro real da casa dele, então ele vai em busca da resposta, de onde está esse livro, porque o livro tem todo um misticismo em torno dele, ele é guardado por guardiões, e o personagem foi escolhido para ler o livro e acha que o outro, antes de suicidar, carregou o livro. Mas, na verdade, tudo isso é muito simbólico, porque esse personagem é um personagem que sofre uma perda muito grande, ele perde a esposa e o filho num acidente, do qual ele é o protagonista, porque ele estava dirigindo o carro, e ele não consegue se reerguer dessa tragédia. Quer dizer, ele consegue se reerguer porque ele continua o cotidiano, cria o outro filho que também sobreviveu, mas isso é como uma marca, assim, uma ferida nessa relação dele. Então, simbolicamente, para superar tudo isso, ele tenta dar um ponto final, colocar pontos finais em determinadas histórias. Entendi. E uma delas é esse suicídio do amigo dele, que é meio que um bolo assim na garganta, ele meio que se sente culpado, da mesma forma que ele se sente culpado pela morte da esposa e do filho. Então ele perambula meio cego pelo mundo. Entendi. Muito guiado por emoções e impressões, intuição. E a Ilha do Delírio, como é um espaço em que as coisas podem concretizar, podem ser concretizadas, quer dizer, projeções, desejos. É quase uma realidade paralela, né? Exatamente, é como uma realidade paralela, é uma distopia, vamos dizer assim. Tá, mas me diz uma coisinha assim, sem querer cutucar muito, mas já cutucando, quão assim, autobiográfico, assim, quanto de ti tem nos protagonistas dos teus livros? Claro que são vários livros, mas assim, tu dirias assim que os personagens têm muito a ver contigo? Ou tem às vezes até mais a ver com pessoas com quem tu conviveste? Ah, impossível responder essa pergunta. Acho que as duas coisas, é uma mistura de tudo. Nós podemos, claro, detectar personagens que a gente acha que naquele momento, no momento que você está passando, tem mais identificação com você. Eu já achei, por exemplo, em momentos da minha vida que eu tinha muito a ver com o jeito de pensar as coisas e de reagir ao mundo com a protagonista de Primavera nos Ossos, Luísa, que é a personagem principal. Mas isso foi, acredito que um momento da minha vida. Hoje em dia eu a acho muito pesada, uma personagem muito... Ah, tá, então já respondeste a outra pergunta que eu ia fazer, que eu ia perguntar se basicamente se acontecia contigo o lance de escreveres um livro que parece ser bem próximo da tua realidade, e quando acabas, quando o livro chegasse à sua conclusão, olhasse de fora a situação, chegasse, daí daqui a pouco pensasse, tipo assim, sabe uma coisa, eu achei enquanto estava escrevendo que era super próximo de mim, mas estou vendo que não é muito. Então, quer dizer, eu já respondeste-me por aí. Depende de projeto para projeto, né? Eu acho que porque estamos vivos, né? Como é que é? Porque estamos vivos. Então, essas questões são muito... elas dependem de vivências e também da forma como você processa o que você vive, né? O que é que você faz com as coisas que acontecem contigo, com as pessoas importantes da sua vida, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, tudo isso vai mudando. Eu me lembro que o pontapé inicial, a inspiração para escrever esse livro, Primavera nos Ossos, que me deu muita alegria, porque fui premiado com o edital da Petrobras. Antes de destruírem a Petrobras, ela promovia esses editais culturais. E em 2010 eu ganhei esse edital, e foi um projeto que nasceu de uma... Eu estava assistindo um documentário, se não me engano, um desses canais a cabo, não sei se era GNT, acho que era, em que... Era um documentário estrangeiro e entrevistava mulheres que haviam sofrido agressões, que desde agressões assim, cárcere privado, violência doméstica, até estupro. E as mulheres que haviam sido vítimas de estupro, todas elas tinham um depoimento assim, muito parecido, dizendo que a primeira reação, quando elas percebiam que se conscientizavam do que tinha acontecido, era se vingar do estuprador. E com o tempo, elas acabavam encontrando outras saídas, algumas na terapia, muitas na religião, em religiões, né? Muitas com esses tratamentos assim, mais alternativos, de runa, reiki, acupuntura... tratamentos mais esotéricos, holísticos, e muitas entravam num processo de ajudar outras que passaram por aquele mesmo. E a grande maioria, pelo menos nesse documentário, abandonavam essa ideia principal de se vingar do estuprador. E eu fiquei pensando, quando desliguei a TV, e se existisse uma pessoa que levasse isso até as últimas consequências? Se existisse uma pessoa que não conseguisse, a não ser através de uma materialização vingativa, superar esse trauma, né? Essa violência. Então, foi nascendo aí a ideia da personagem. Eu cheguei a buscar alguns na fase inicial... Eu ainda estava tomando contato com a personagem, eu cheguei a buscar dados de delegacia, imaginava um livro em que a personagem falava de alguma forma esses dados. Depois isso ficou tão horrível, tão panfletário, tão medonho, que eu joguei fora, deixei para lá e investi mesmo na questão subjetiva e simbólica. Mais metafórica, né? Oi? Mais metafórica da coisa, né? Exatamente. E acho que isso consegue dar uma dimensão muito melhor do que seria se eu tivesse investido nesse primeiro... que a primeira ideia seria essa, né? Que a personagem fosse uma jornalista, estivesse fazendo uma matéria e escondendo de si mesma essa violência, ela se confrontaria com aquilo que aconteceu com ela mesma a partir das reportagens com outras pessoas. Depois até me disseram que existe um filme... com esse mesmo tipo de perspectiva. Uma pessoa que é torturada e vai investigar sobre torturados e acaba tendo que admitir que ela passou por isso e não consegue conscientemente pensar na experiência. Mas aí Luísa se libertou desse processo, foi muito mais, eu acho que catártico para mim do que seria se eu misturasse reportagem. Porque a entrada nessa personagem foi uma entrada tão forte que eu tive depois na revisão que começar a cortar, inventar estratégias, assim, técnicas mesmo, de parar... Para não ficar no fosso, né? Para não ficar muito denso, muito pesado e não provocar nenhum tipo de suicídio, inclusive da altura. Então eu comecei a trabalhar mais essa questão de frases mais curtas, uma tentativa também mais de juntar elementos poéticos, assim, imagéticos, mais leves, até para poder fazer no romance aquilo que o título já simboliza. Primavera nos ossos, quer dizer, essa relação contraditória de um elemento leve, florido, de renovação, como é a primavera, e ao mesmo tempo um elemento que é símbolo de profundidade, de dor, né? A gente tem a expressão que doeu no osso. É a leveza e a visceralidade lado a lado, né? Sim. Embora a gente saiba que o osso em si nos dói, mas nós temos essa expressão e o osso sempre nos leva a uma ideia de uma profundidade, porque você atravessa três camadas aí, né? Da pele para chegar lá. Da epiderme e tudo mais. Assim, Alex, como é que a gente, como é que as pessoas que queiram saber mais da tua carreira, dá, sei lá, o endereço do teu blog, pode ser? O meu blog, apesar de que eu não atualizo muito, mas atualizo de vez em quando, é www.alexleila, Alex com dois L's, Leila, o segundo L também é duplo, Alex Leila, tudo junto, blogspot.com.br. É fácil. Então, assim, ó, a gente conversou com a Alex Leila, de novo, A-L-L-E-X, segundo nome, L-E-I-L-L-A, né, autora de Urbanos Obscuros, fez parte da antologia 25 Mulheres que Estão Fazendo Literatura Brasileira, o livro Henrique, também Primavera nos Ossos, citou, uma antologia chamada 50 Versões de Amor e Prazer, Chuva Secreta, Não Se Vai Sozinho ao Paraíso. A gente tentou, assim, conversar com ela, claro, teria material para vários outros papos, mas por enquanto é isso. E, sei lá, eu só posso te agradecer mesmo, adorei conversar contigo e agradeço realmente ter dado, ter oferecido um tempo aí da gente poder conversar e saber um pouco mais da tua carreira, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e tenho gostado muito do programa, não conhecia, estou acompanhando desde que me mandasse o link. Uhum. E gosto demais desse tipo de música que vocês tocam aí. Muito raro a gente ver em programas, né? É, a gente faz o possível aqui para trazer alguma coisa original, né? Porque pelo menos parece que às vezes dá a impressão que a rádio virou meio que uma mesmice só, então a gente tenta fazer uma coisa que seja autêntica, né, e também que a pessoa, tipo assim, né, vá saber que não dá pra confundir o nosso programa com outros programas aí, porque eu acho que ele é bem autêntico, é bem, pelo menos é a minha cara, e o João, que é o dono da rádio, me deu esse espaço aí pra gente poder conversar e tocar, né, música dos anos 50, 60, 70 e 80. E, obviamente, conversar com gente super interessante como tu. Então, quero te agradecer mais uma vez, tá, Alex? Muito obrigado. Muito tá? Obrigado. Sim. Até mais, querido. Tchau. Até mais. Valeu. Marco Antônio. Oi. Fantástica. Fantástica, viu? Fantástica entrevista. Passou um pouquinho o tempo, né? Não, fantástica entrevista. Bom, mas eu quero te dizer aqui que essa música, ela entrou na Billboard em 31 de maio de 1980, já no décimo lugar. Quatro tá semanas. Da Kim Carnes, né? Quatro semanas depois ela estava em primeiro lugar. A música é de Smokey Robinson e essa música deu a ela mais um disco de platina. Vai lá, Fofunha. Hesitate, make love. essa arrebentou, viu? Tá, essa canção, claro, eu me lembro, obviamente, obrigado ter... porque na hora, não sei, quando eu penso nessa canção, More Love, né, eu penso na versão original, que era do Smokey, obviamente, The Miracles. Exatamente. Eu não me lembro qual era o ano, acho que 69... 67. 67, tá. 67. Então, eu não sei porque ela... eu me lembro, obviamente, dessa versão aí, mas eu acho que ela sempre, nunca registrou pra mim como uma canção... De Kim Carnes. Da discografia da Kim Carnes, mas vendeu bastante, né? Disco de platina. E uma aqui que não tocou no Brasil, com a Kiki Di, essa música estourou com outro grupo também, foi com esse grupo, o One Hit Wonder, mas tem aqui, eu vou trocar um trecho com a Kiki Di. Vai, Fufunha. Tá. Original é essa aqui, Marco Antônio, a que fez sucesso. Tá, porque o Stevie Wonder cantava essa, não? Não, Spyro Staircase. Ah, vai, tá, Spyro Staircase. São coisas que se tornam... Sim, mas vai por mim, só te interrompendo. Vai por mim. Eu tenho quase certeza, não estou pesquisando aqui, mas eu tenho quase certeza que o Stevie Wonder gravou isso também. I Love You More Today Than Yesterday. Sem mentira mesmo. Eu acho ele bem jovem, até de cabelo curto. Eu me lembro alguma coisa disso. A gente pode até confirmar na quinta-feira, mas eu tenho quase certeza. Mas a versão mais famosa é do Spiral Staircase, essa aí que tocasse agora, né? Olha, eu não achei nada com o Steve. Gravou sim. Gravou, né? Gravou. Eu não me lembro qual é o ano, mas eu diria anos 60, pode ser? Eu acho que sim, viu? Vamos ouvir um trecho e mostrar pro ouvinte como é que ficou. Tá. 1960. Não, essa aqui é o Spyro Staircase, não é Stevie Wonder. Vejamos com Stevie Wonder aqui. I love you more today than yesterday. Eu gosto muito dessa música, viu? Também acho. Bem bonita. Diga que conseguiu achar, porque eu fiquei bem curioso. Porque eu me lembro, sim, alguma coisa. Daquele trecho, I love you more today than yesterday, sendo Steve Wonder. Nada? Deixa eu ver aqui. Mas, tá. Mas que tem. Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa. Eu me lembro a referência da música na minha cabeça, mano. Agora também que tá começando a martelar na minha cabeça. O nome da canção é Love You More Today Than Yesterday, né? É. Não achei nada com ele, não. Não, mas eu me lembro de alguma referência dessa música. Não, acho que tem. Peraí. Vamos ver. Wonder. Eu acho. Vamos lá, Fufunha, abre aí. Então tá, não tava dois. Eu acho que não é. Eu acho que isso aqui é grupo, eles estão pondo o nome, mas é o Spyro Staircase. Põe Spyro, Stevie Wonder, mas não é grupo. Não, pois é, será que a gente tá doido, hein? Não, eu acho que não, viu? Acho a gente que já foi acusado de doido algumas vezes, né, mas... Não, eu continuo sendo até hoje. Me diz uma coisa, a The Spire Staircase, de que ano que é, tu se lembra? 1971, 72, por ah, aí. Ah, tá. Mas eu dá pra imaginar bem o Steve Wonder naquele pedaço, né, que... Love you more today, tá, eu consigo imaginar, tá, né, bem... Tá. Tá. Eu vou dar mais uma pesquisada. Tá. Marco Antônio, um tá. abraço para você. Um até abraço, quinta-feira. Tchau, tá, querido. Um abraço, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado. Valeu. Você.